Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Depois de 350 Nerdcast, eu continuo fazendo a mesma piadinha. Aqui é Azaghal e segundo o Twitter, são 363 episódios. Olha aí, porque nós tivemos vários episódios A e B. Isso, né? Teve aquele especial, micro especial que o Grinch roubou o Nerdcast. Então tem mais. Informações relevantes do mundo Nerdcast. São mais de 450 horas. Nossa! De entretenimento. São praticamente 19 dias. Caraca. De conteúdo non-stop. Que espetáculo, né? 16 giga. Oita ferro. Esses são os números do Nerdcast até hoje. A partir de agora já mudou. Exatamente. O 350, como você diz, não significa nada. Esse não. Principalmente porque já estaremos no 363, né? Na verdade, este é o 364. 4, exato. Mas como a cada ano tem esse especial de 50 Nerdcast, a gente estaria aqui inaugurando a 8. Oitava temporada do Nerdcast. Caraca, né? 8 temporadas, hein? Pô, se você tá ouvindo pela primeira vez este Nerdcast, olha quanto de diversão você tem ainda pra trás. Ah, tem muita coisa ruim, hein? Não, então... É, abaixo do 100 ali, Deus me livre. Tá aprendendo, tá aprendendo. Só salvo 82. Muito bem. Mas antes de partirmos para os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcast, vamos dar um recado aos nossos queridos da Icatu Seguros. Sim. Que quiseram uma inserção especial neste Nerdcast para que nós falássemos do seu Adventure Game Vivendo e Aprendendo, Azaghal. Olha aí. Ou como popularmente conhecido, Vivendo e Aprendendo. Que beleza. Mas eles querem que você conheça o seu Adventure Game totalmente criado no Brasil. Pra quem lembra que a gente fez o Nerdcast de Adventure Game, aquele point and click? Sim. Você vê? Sim. Eles trouxeram de volta esse espírito dos Adventure Games, claro, na temática de vamos pensar no futuro. Você é um personagemzinho, eu joguei um pouquinho. Você é um personagemzinho, você ganha um celular que você viaja um tempo. Aí você vai pro passado, vai pro futuro e tal. E aí você vê o que, que as escolhas que você toma na vida influenciam no seu futuro e como é que era no passado e tal. Divertido, gráficos maneiros, etc. Várias situações de puzzles, vários easter eggzinhos nerds, etc. Segunda-feira nós vamos mostrar cenas do Nerd Plane, então não perca também. Mas se você quiser conhecê-lo, vivendoeaprendendo.com.br. Não é vivendo e aprendendo. Vivendo. Eles podiam registrar esse... Né? Rediricionar diretamente. Também, né? Todo mês, Azaghal, vai ter uma nova fase. Olha agora aí. Agora tem uma fase. Mês que vem abre outra fase. Excelente. E ele salva o seu progresso porque você tá, né? Você faz um login lá. Então tu não vai perder o progresso do jogo. Muito bom. Então vai lá, dá uma olhada pra você aprender a proteger o seu futuro no game do Icatu Seguro, vivendo e aprendendo.com.br. E lembrando, Azaghal, que esta semana, como o Nerdcast é super especial, a galera do Submarino, em parceria com o Jovem Nerd, fez super descontos especiais. Excelente. Variados. Como não tem um tema certo, os contos também não tem um tema certo. São variados. Então tem uma página que você clica aí e você vai ver coisas legais com o desconto que você quer comprar. Talvez você nem esteja pensando em comprar. É assim, o mundo capitalismo consumiu. Você não sabe o que quer comprar, quando você clica, comprou. E aí é desconto de verdade. Falou, Submarino, desconto de verdade. De verdade. No evento com o Enroleixo, eles falaram, não, é verdadeiro. Tá aí pra comemorar os 350 Nerdcasts ou alguma coisa aproximadamente. Exato. E agora você aproveita e fica o melhor dos últimos 50 Nerdcasts ou algo em torno disso. Como é que a gente começa? Pelas entradas. Outro dia eu vi uma na televisão que falou que contos de fada são ridículos, que a gente não devia contar pras crianças. Branca de Neve. Que isso? É, que ela disse que as mulheres são retratadas como dependentes de um príncipe salvar elas. Isso, isso. Concordo. Que são gente, vai tomar banho. Ah, que saco. Que não sei o que. Ah, vai tomar banho. Tem que contar a historinha do conto de fada original. Que o lobinho violentava a vovó, esquartejava chapeuzinho vermelho, comia o leão e botava fogo na porra da floresta. Ele vai falar, se você ficar comendo meleca, vou te levar pro lobo. Nunca mais vou comer meleca. Ali tem bastante cogumelo comestível. Tem shiitake shimeji. Tem aquela velha piada, né? Que todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez.

Quer ver uma parada que é punk? Batata frita. Ah, já vem você. A portuguesa vai ouvir esse programa. Isso é importante. Me livra disso, cara. Me livra disso. Me deixa batatinha. Sabe o que eu tava pensando outro dia? Que esse negócio de dar nome para as descobertas é uma parada meio caída, né? Por quê? Porque, porra, por exemplo, Alzheimer. Uh-huh. É esse nome pelo nome do cara que descobriu a doença, né? Que constatou ela, não descobriu que ela já tava lá. Sim, sim. Mas sim. Que caído você ser. A sua família passar a ser conhecida por uma doença terrível. Pois é, caído. Antes disso que é uma doença venérea. É. Coitada da família gonorreia, né, cara? Eu não viajo pra país de terceiro mundo. Eu tenho essa política, eu não viajo. Já vi tudo que podia ver de pobreza na minha vida. Passava todo dia pela Rocinha pra ir, pra ir trabalhar. Nasci, morei perto do Engenho Novo. Passava pelo Morro do Borel. Aí mesmo que vão bater na gente, né? Eu vi tudo de promessa que eu tinha que ver. Eu passava em frente ao Borel, eu passava perto da Rocinha. Passei muito em frente da Rocinha. Eu vi muita pobreza. Nossa, eu, inclusive, assisti Cidade de Deus. Cara, vou bater na gente. Mais pobreza. Mas, Johnny, diz uma pergunta aí que você fazia no início da aula de fotossíntese pra interessar a galera. Ah, fotossíntese, sei lá, brincava. Ah, de onde é que vocês acham que a planta tira a energia dela? Ela vai pro supermercado? Puta que pariu. Você tava numa turma muito bonzinha, cara. Puta, se fosse a minha turma, ela é uma cadeirada, cara. Você só pode achar graça num velho retardado que repete todas as últimas palavras nos anos 80, cara. 80, as 80, as 80. Não, eu lembro que quem matou o Barbosa parou o Brasil, meu. Parou o Brasil, parou foi, o Brasil. Foi tão impactante quanto quem matou a Death Hotman. TV Pirata, TV Pirata. Vocês não acham que lobisomem já deu? Sim, sim, sim. Estamos esperando bastante. Não, tô falando com um conceito geral. Lobisomem. O único que já deu, né? Nossa, bem apresentado. Depende, o lobisomem do Crepúsculo já deu. Eu lembro, eu e meu amigo juntamos dinheiro pra comprar. A gente comprou e eram, sei lá, 20 disquetes, alguma coisa assim. Nossa, era... O que aconteceu com esses disquetes todos, né? Foram embora junto com a pochete. Depois de Plutão, você ainda tem outro cinturão de asteroides, né? De Kuiper. Você tem a nuvem de Oort, você tem o cinturão de Kuiper. Você tem várias, muita, muita coisa ainda até a fronteira. Paracambi, Japeri... Paja grande. Mas depois disso acho que vem Itaquera. Eu sei por que tem Exocera na música da Cátia Flávia. Por quê? Tava confabulando aí durante o tempo todo. Porque como a senhora Jovem Nerd e a portuguesa vivem repetindo, ela era uma mulher bandida. Ela fala aqui, ó: Cátia Flávia é uma louraça Beelzebu provocante, uma louraça Lucifer gostosona, uma louraça Satanás gostosona e provocante que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Puta que pariu, calcinhas bélicas. Peças com armamentos bordados, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha Exocet. Puta que pariu, é um poeta mesmo. Ex-BBem, né? Ex-BBem, isso aí. Andava de cavalo branco pelas noites suburbanas. A letra é maneira, cara. Ela vale ser analisada. É a lei de Fudiba do Irajá. O que a guerra é capaz de fazer com o homem, né, cara? Quando eu nasci, a minha boca já nasceu do tamanho que é de adulto. Então, meu, eu tinha sempre um puta bocão. Então, o meu apelido era Bocão. Em todo lugar, apelido graças era a Deus, bocão, né, cara? É, eu tinha um amigo no colégio que tinha uma boca meio esquisita, o filho dele era xeré, cara. Que horror. É verdade, coitado. Rafael Xeré. Eu tinha um que o nome era um pouco mais educado, era Rafael Vagina. No meu prédio tinha um Guilherme Bus... que esse era o mais chulo de todos. E os caras chamavam o cara lá do play. Ah, Bussa! Desce, porra! Era muito horrível, cara. Oh, cadê o segurança? Jailson! Jailson!

Conclusão que eles tiraram? Opa, as pessoas se sentem realmente apaixonadas pelo iPhone. Olha, caralho, mas será que eles botam um produto químico na tela? Já parou pra pensar? Fica passando o dedo aí. Direto, tá? Absorvendo pelo... Sabe só? De forma cutânea, tum, tum, tum, tum. Tum. Exatamente. Tu descobriu o segredo do iPhone. Caralho, cara. Os caras passam essa merda na tela, você passa o dedo ali. É droga pura. Fica. Esse é o que eles falam, que é inseticida, né? É. E era produzido através do suor do Steve Jobs, essa. Eu lembro de eu matar a aula pra ir ver Alberto Roberto. Não, Alberto Roberto era... Eu acho que era o melhor, cara. É o que eu mais gostava. Alberto Roberto era ídalo. Ídalo. Ídalo sexual. Ídalo sexual. Ídalo sexual. Todas as pessoas querem ser ídalo, mas você só seria se fosse como mim. Mas a Mulher Maravilha, como Bikini Growth Machine Gun, ela não é uma boa, vai, sério. Não é? Por quê? Ah, fica só naquela porra daquele laço da verdade. A mulher fica querendo discutir relação até com bandido, bro. Se você fechar 4-0 no cara, na dupla, né? Porque ele é em dupla também. Na dupla contrária, ele chama que é o cara de gato. Que aí você desenha um gatinho lá na parada pra zoar os malandros. E se você... É muita zoação, brother. A malandragem pira, brother. Você não sabe se a água tá a 40 graus que tá quente ou se são as 7 mil pessoas no mesmo metro quadrado que você está mijando. Ai, que nojo, que nojo. Depois tu volta pra casa todo malhado, né? Todo malhado de micose. Micose da cabeça aos pés. No cabelo, unha caindo e não sabe o que foi, né? Cara, olha só, uma vez, eu nunca esqueci disso, eu tava assistindo um episódio dos Super Amigos, eu era criança, e aí mostrou que o Batman e o Robin tinham acabado de resolver uma situação lá, sei lá, um hidrante ficou aberto, eles fecharam e foram embora. Aí o Batman... A portuguesa uma vez inventou de fazer um detox. Podia comer nada, cara, não podia comer nada, já tava triste. Tá na moda detox. Né? Não, se você ouvir aí uns nerdcasts atrás que eu tava meio triste, não falava nada, era essa época. Pior que não falava mesmo, não. Aí eu peguei o... Falei, deixa eu ler esse negócio do detox aqui. Aí eu comecei a ler e falei, opa, pó de carne de porco. Feijoada. Caralho. Achou uma brecha no detox. Caraca, meu irmão. Feijão é vegetal. Feijão podia. Podia feijão, podia. Só não podia o torresmo, que eu não faço muita questão. Caraca, meu irmão, mas eu nunca comi tão feliz na minha vida. Uma feijoada, cara. Puta que pariu, cara. No final eu fiz Don Corleone, botei laranja na boca. Tá. Eles estavam encarando a coisa com tanta naturalidade, porque eles já deviam conhecer e eu era o único da turma que não conhecia, que eu, o protocolo social pra mim, foi fingir que achava tudo natural. Sabe? Imagina você tá experimentando um tênis e aí você pergunta pra lojista, quanto é que custa esse tênis? Adorei. Aí ela fala assim, R$1.000. Aí você balança, age com uma naturalidade. Ah, ok. Mas dentro de você tá explodindo, porra, R$1.000, você tá maluco, filha da puta, cola assim. Mas você na loja, você fica assim, né? Meu irmão, eu tava agindo com aquela naturalidade impassível, tipo, oh, que legal e tal. E no fundo, cara, lá dentro tava assim, caralho, meu irmão, como assim? A mulher tá com o negócio na boca, cara! Como assim a mulher botou a boca aí, cara? Como que ela botou a boca? Você tá maluco? Eu nunca concebi que alguém poderia ter uma ideia louca de colocar um negócio desse na boca, cara! Exatamente, foi essa a minha reação também, Jovenete, quando eu olhei o pobre homem engessado sendo maltratado pelas gente. Os hospitalares era tipo Bop, as ordens. Tinha o do templo, do hospital e tinha o que trabalhava em boutique também, né? Os boticários. Caraca, que filha da puta! É patrocínio isso, não?

calma aí. O cara vai te trazer a água da torneira aí. Mas... até por hora. Mas a água da torneira é bebível. É bebível, não, é okay. Bebível. Mas não é boa, né? Tu enche de gelo, bota um limãozinho, água é água, velho. Mas é a política do restaurante, cara. Um copo d'água em um boquete não se nega a ninguém, né? Tá sendo injusto. A Sheila vai ficar invisível no início do combate, rapaz. E quem será que vai ficar invisível? O Frodo, será? Também? Que invisível também vê ela no link. Mas o Frodo vê ela e vê um monte de coisa lá quando ele tá invisível. Aí fudeu a vida dele. É, mas o Frodo vai ver ela mesmo. Pois é vai verdade. Ver ela. E o Sauron vai ver também e vai falar... quero outro anel. Mas aí o Sauron vai querer o anel ou a capa? E o anel da Sheila é rosa. É. Né? Ih, olha aí. Ah, não, que isso? Caramba, que sujeira essa galera. Não conheço, não gosto, nunca vou ver a criança, não quero ser padrinho, não quero ser dindinho, não quero ser porra nenhuma. Me deixa quieto mesmo. Eu não falo com eles, o que eles estão fazendo isso comigo? Aí, ai, mas não pode, é um absurdo. Aí vem a mãe da minha sogra, meu filho, dona Breva. Meu filho, você não sabe a importância que um padrinho tem na vida de uma criança. Em primeiro lugar, não tem, vai, sério, não tem importância nenhuma. Quem tem importância são os pais. Padrinho não tem, padrinho pra estragar, pra dar charuto, dinheiro, essas coisas. Vamos ver se você sabe qual é a função real do padrinho, né? É se os pais morrerem. Morrerem. Mas então eu não quero isso pra mim. Não quero. Então, exatamente. Não quero isso pra mim de jeito nenhum. Não quero essa criança. Não de uma pessoa desconhecida, cara. Eu não gosto. Aí eu falei, dona Breba, justamente por eu saber da importância de um padrinho, que eu não quero estar furada pra mim. E aí fica naquela, ai meu Deus, puta, a portuguesa foi e aceitou. Aí a furada, né, o protocolo social que te bota numa situação impossível, tem que aceitar ser padrinho. Ainda te obriga a fazer o curso de padrinhos. Ah, não. Que nem é extensivo a curso de noivas. Tipo assim, eu tive que fazer o curso de padrinhos, depois quando eu casei, tive que fazer o curso de noivos. Aí faço o curso de padrinhos, vou lá, batizo a criança na igreja. Assim, eu não estava querendo ser padrinho da criança. Deveria ter acontecido alguma coisa naquela igreja, cara. Por quê? Quando o padre falou, eu te batizo com padrinho, essa água não devia ter saído do negócio. Ela pega fogo, né? A criança queima. Não suportei essa situação. Não vejo por quê, né? Pois porra, éramos não. Muito íntimos, nós quatro. Eu imagino. Nós quatro, olha aí. Eita, que beleza. Nelson Rodrigues até o talo. E os passeios de camisola, ou seja, as super intimidades, não me permitiam. Cara, porra, é sacanagem, não. É esculhambação. Você tá de parabéns, velho. Eu quero ver até onde que essa merda vai. Não me permitiam continuar o atual namoro. Não, claro que não. Você tá vendo a namorada gostosa do seu cunhado, que você pegou, andando de camisola na sala no domingo. Óbvio que não permitiu. Quem essa porra? Fiquei solteiro em menos de um mês. Eita, e isso foi há um mês após a ficada. Olha, e você, babaca, ficou sem a namorada e sem a gostosa. Do cunhado ainda perdeu a amizade do cara. E a sogra, a tua ex-sogra deve te achar um escroto ainda. Deve falar pra geral que você é um merda. Ó, mandou bem a Vera. Ó, parabéns. No mês de outubro, a pivô da merda... Pivô da merda. Pivô... Não foi ele, não, né? Não. Foi ela, ela é culpada. Pra caralho, agora ela é um filho da puta. Acabou se separando do meu ex-cunhado, amigão, irmão. Por que será também, né? Em dezembro, ela me enviou um e-mail informando que gostaria de me rever. Eita! Entros, né? Qual seria a minha resposta, diz ele? Você já meteu a porra da mão na merda, nossa. Agora passa na cara. Sim, ele responde, é óbvio. Porra, por favor, né? Enfim, ficamos juntos por 2 anos e todos ficaram sabendo. Pô, perdi todos os meus amigos. Olha essa desgraça do senhor, cara. E o cara só se dedicou a esse relacionamento. Pelo jeito acabou. Senhor cagou um bom médium. O relacionamento acabou. E aí a gente perguntou, como é que é o esquema das cidades e tal? Aí nasceu a frase da viagem. Ele era todo metido, meu amor, né? Com cabelo grisalho, com o Max e tal, todo bonitinho. Chegou lá, por favor, do speak English, queremos

E eu fiquei confuso em relação ao à civilização dos anões no, na Idade Média. A cidade... Idade Média? Na Idade Média, não. Na Idade Média, eles eram um pouco da corte, pô. Na cidade só de bufão. Na Terra Média. Eu não lembrava daquela aquela cidade que eu quero mostrar. Era foda, mas aquela era a principal cidade dos anões ou era Moria? Isso que eu fiquei confuso, né? Não, Moria tava fodida, não tava? É. Eles fugiram e foram pra Moria depois. Ali acho que era a cidade principal. E aí, na época do Senhor dos Anões, então eles estavam onde? Os anões? Os anões? Tá maluco, cara. Idade Média, Senhor dos Anões. Ela tá abrindo um circo, meu. Adesivo de família. Ah, isso é uma merda. Ah, que tem o pai, a mãe e os filhinhos? É. Não, e tem o cachorro, gato, periquito, exato, papagaio. Cara, não dá. O Fábio Abu tweetou uma vez: adesivo de família em carro, isso tem que parar. É, mas o que tem? Não, não. Você tá mostrando essa família. Olha, eu tenho um cachorro, um filho. Calma, no outro dia eu fui no restaurante com a Zagal. É quando a gente olhou no estacionamento, tava lá o cachorro, a filhinha mais nova, o filhinho, a mãe e o pai tava rasgado. Arrancaram. E só tinha um pedacinho da mãozinha. E a cola, você via assim, aquela marca de cola. A marca da cola do contorno do corpo, sabe? Puta que merda, né? Ai, gente, que horror! Não, mas agora até fotografou. Papai fez merda. É. Um dos pen pals do nosso querido Lovecraft era Robert E. Howard, criador do Conan. Conan! Será eternamente lembrado. Pen pals, né? Pen pal. É porque pal é colega, né? Pal. Tô ligado, tô ligado. Mas é bacana. Vamos ficar mostrando a caneta pro outro. O que o Conan Schwarzenegger diria dessa amizade aí? There's nothing wrong with that. I have a whole bunch of pen pals. Alone's one of them. Uma vez eu li uma especulação na internet que diz que o Super-Homem, em teoria, não poderia ter nada com a Lois Lane. Se é que vocês entendem. É, não. Ah, ele explodiria a Lois Lane. É, você viu isso barrados no shopping, na verdade. Por causa das contrações dele ali. Teoria do Kevin Smith. Alguma ele tá coisa. Que a ejaculação do Super-Homem explodiria lá por dentro. Eu não queria botar dessa forma. Dessa forma tão asquerosa. Mas faz sentido, faz sentido. Então talvez só Mulher Maravilha seja mulher pro Super-Homem. Ele precisa de um super útero. Sim, sim. Super útero. É, mas aí se você for pensar assim, ele não poderia frequentar colégio, ele não poderia frequentar, né, o trabalho. Por quê? Qualquer esbarrão que ele desse em alguém, ele ia matar não, essa pessoa. Não, não, mas olha a diferença. Quando você tá... Porra, peraí, Guga. É um movimento, é uma contração. É completamente diferente. É involuntário. É você involuntário. Andando no seu escritório se comporta igual a você no momento de felação? É isso que você tá me dizendo? Você é tão estabanado assim no seu escritório? Tudo bem. E agora tem os lábios carnudos. Lábios carnudos, bem definidos. Tem óculos nerd. Ela é cult. Sou divertida. Em menos de uma hora faço qualquer um. Porra! Você precisar de uma hora pra fazer o que é isso? Você não é muito divertida. Ela é muito divertida. Menos de uma hora, cara. Ela fica tentando até dar uma hora. Puta merda. Para tudo. Eu não conto piada, eu sou a piada. Entendeu? Se liga, alô? Eu sou desajeitada, desastrada. Por isso todo mundo ri da minha cara. Gosto de falar muito, falo até na hora que não tem que falar. Mas uma coisa que eu não gosto é de ficar falando de relação. Olha! Eu não suporto DR. Caraca, agora aumentou a chance. O que é DR, gente? Discutir relação. Ah, achei que era drama. Drama! Drama! Sabe isso? Né? Estão todos inteirados com esse negócio. Não estão discutindo porra nenhuma. Estão todos inteirados do que não entendem. O que eu espero de um nerd? Que ele não seja agressivo. Agressivo? Como assim? Tipo, Azaghal. Ah, ela não quer um nerd agressivo. Ah, ela não quer aquele que assistiu mil vezes o Star Trek. Ah, tá. Seria bom se ele tivesse um PS3, pois eu tenho.

E usava aquelas camisas de bicheiro, assim, camisa que alemão usa em Copacabana, sabe? Camisa com coqueiro. A camisa aberta, os pelos saindo pra fora. Tinha uma disputa que era quem era o programa mais longo. Então tem até no YouTube uns vídeos da abertura do Bolinha que ele tá falando: começa agora 8 horas de programação Família para um Brasil de audiência. Enquanto isso, na Globo tinha lá o Chacrinha fazendo também o vendendo peixe, não, o bacalhau dele. O bacalhau, né, cara? Ele o abacaxi, russo. Cara. O que era aquilo? Lembra das bandas? No Chacrinha que começou aquele negócio da banda, era o cara com aquele teclado guitarra. O Titãs, né? Titãs. O outro guitarra. Tinha a bateria do cara era um tambor e um prato. Nenhum microfone conectado. Sabe quem já cantou no Chacrinha? Eu desafio os nerds a acharem esse vídeo no YouTube, cara. Ai, o nosso sogro, o Sr. M. Tocou muito no Chacrinha. Eu trabalhei, cara, numa rede de locadoras, na época em que era... Tava fazendo a transição do VHS pro DVD. Boa época. É, não vou dizer o nome, mas vamos dizer que era um estouro essa locadora. Aí, você quando ia alugar a fita VHS, você tinha escrito no cantinho, assim, do lado do nome do filme, se era dublado ou legendado. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, tinha lá, era dub e lege. Né? Uhum. Aí eu tava lá um dia parado e tal. Aí veio uma moça e falou assim: ô menino, eu preciso de uma ajuda porque eu quero escolher um filme, mas a indicação de vocês não tá muito boa. Eu falei: como assim, senhora? Eu não tô entendendo. Porque assim, do lado, além disso, tinha indicação classificativa, tinha as coisas do filme. Eu falei: não tô entendendo, senhora. Ela: olha só, eu tô tentando escolher um filme aqui pra eu ver em casa hoje com meus filhos e com meu marido, mas. Mas como é que eu vou saber qual filme é bom? Vocês não são honestos? Todos os filmes que vocês têm aqui, vocês dizem que são legais? Ah, mentira. Aqui, ó, aí me mostrou o Legend do Legendado. É legal. O outro que tem é legal. Puta, o outro é dúbio, né? O outro é dúbio. Carnaval na rua. Coisa de fudido. Na rua é de fudido. Aquele... Mas o sambódromo é bonito. Cinturão da bola preta. Não, o sambódromo é bonito de ver na televisão. E olha lá. Ah, não, eu quero ir. Vai lá pra aula do sambódromo pra você ouvir pessoas falando Cláudia e Blodder. Blodder, eu não vou falar com você. Aprenda a falar português antes de se dirigir a mim. Obrigado. Garotada do Caverna do Dragão contra a Sociedade do Anel, mas no Cemitério dos Dragões. O problema aí que o Zagal colocou é o problema de moral. A sociedade ela tem muito mais moral que a garotada, já que... Não, olha só. A garotada, não, calma aí, calma aí. Incomodou muito. Agora, se tu for pegar na sincera, é legal que me desculpe, mas assim, porra, as armas mágicas são muito mais, porra. Caraca, cara, mas eu não tô entendendo hoje. Você pega um grupo de guerreiros que estão acostumados a matar... as toneladas e 5 garotos que só fazem chorar. Quem você acha que vai... Olha só, quando o Bob levantasse o Takap, você sabe o que ia acontecer com ele, né? O Gimli ia cortar o Takap mágico, o elmo de chifre, o cabelo louro, os miolos, o tronco e o pipi. Ia dividir ele em 2. Não ia porque se tocasse no Takap, o Takap já destruiu o cara ao meio, né, cara? Mas só que isso não acontece num desenho animado porque não pode ter sangue. Então, realmente, é um combate meio louco, né, cara? Se me falar que algum desses combates não é meio louco, brother. Eles ficavam dentro da casa dela. Minha sogra! É isso que o Jack Bauer chama de a impossible situation. Impossible situation. Quando a mulher chegou pra ele e falou assim: vamos na festa do Birubiru, só aí, nós porra. Dois. Ah, é, porra, né? O cara tinha que dizer não, cara. Pô, minha filha, isso vai dar merda. Tava tudo ali, cara. Tava ali tudo errado, sabe? Era o capeta. Foi o capeta que te ligou. Exato. Com certeza. Não foi ela, foi o capeta. Ligou pra ela, ligou pra você, armou tudo, botou vocês dois lá, cara. Não tinha ninguém sentado nessa festa, lá no fundo da sala, comendo pipoca, tomando refrigerante e rindo, não? Exato. E se tinha, era o capeta, vendo se pegar fogo.

o tio Patinhas, ele é quaquilionário. Eu nunca vi ninguém que fosse quaquilionário. É verdade. Cara, hein? Agora você pega e bota lá no. Na transação lá na. Porra, onde troca dinheiro. Não lembro agora do lugar. Isso. Tá, pode ser. Quê? Você tá maluco, cara? Mudaram o Atirei o Pau no Gato. Ah, não, isso é um absurdo, cara. A música tinha uma letra que já, pra começar, não fazia sentido. Ah, tadinho do gato. A única coisa que fazia sentido na letra era Atirei o Pau no Gato e tiraram a parada. Como é que é agora? Não atire o pau no gato, tu, porque isso, tu, não se... O gatinho, nhô, é nosso amigo Gogô. Não devemos maltratar os animais. Que merda, hein? Que viadagem, hein? Agora só mas na nossa geração não existia ecologia, nada disso. Cara, olha só, olha não, só. Não, tá olha, certo, olha, gente. Olha. É uma mensagem legal. Não, é. Flanders, ué. Não é. Atire o pau no gato. É, tá mas certo. Nessa época você atirava o pau no gato e o gato não morria. Ele não morreu, exato. E mostrava que o mundo era assim. As pessoas vão te bater. E quando você não morrer, a dona Chica vai admirar. Não. Não, já tinha. Tem um subtópico na festa de casamento que é o presente de casamento. É complicado. Se você é padrinho, entra um outro protocolo. Se você for convidado para um casamento e você comprar um kit caipirinha, ou você escolheu o presente mais barato da lista, você é um filho da puta. Quando você vai comprar um presente de casamento, você tem que se perguntar quanto deve custar essa festa pra esse cara. Você olha onde vai ser a festa. Hotel, clube, playground. Você olha onde vai ser o casamento, churrascaria. Aí você vai no presente, irmão. Você vai, leva tu, tua mulher, sobrinho, a tia, a mãe, leva cinco malandros, dá um kit caipirinha. Puta que pariu, cara. Não, puta que pariu, meu irmão. O presente mais barato da lista é uma gafa. Hoje em dia, cara, o cartão de crédito já tá lá na PSN, malandro. É só da Bahia. É só da Bahia. Molecada de iPhone só comprando aplicativo. Pra que uma criança tem um iPhone? Pra quê? Não existe mais o medo. Hoje em dia, a criança fala, eu quero. Aí o pai fala, toma. Aí chega o psicólogo e fala, mas você tem que fazer isso mesmo. Você não pode dizer não pro seu filho, porque senão ele vai virar um psicopata. É, se você não disser não pro seu filho, ele vai virar um merda. Então vamos tentar chegar ao meio termo, nem merda, nem psicopata. É verdade. O meio termo. Nem merda, nem psicopata. Fazer um livro, nem merda, nem psicopata. O que era o pornô da década de 70, né, meu irmão? Porra. Era aquelas mulheres de peitinho caído, né? Aquelas senhoras, né? Aquelas senhoras com aqueles cabelos de, né? De bolo. Pelo, né? Pelo pra caralho. Bigode, os caras com aqueles belos bigodes, né? Grande Ron Jeremy. Assim. Ron Jeremy. E pentelho pra tudo que é lado, né, meu irmão? E a musiquinha, né? Cara, olha só, eu adoro esse baixo, cara. Vocês estão malucos. Esse baixo é incrível, cara. É o picolé no saco, é o sacolé. Caraca! Olha o nome, Nete. Não sabia? Chocado. Sacolé é o picolé no saco. Exato. Sacolé. Você rasga o saco. Que pariu, maluco. Você chupa no saco. Chupa no saco, exatamente. Você rasga o saco e chupa. Meu Deus, sacolé. Por favor, Azaghal, você que tá aí do lado do Jovem Nerd, belisca ele por mim, por favor. Porra, sacolé é não, óbvio. Ele chegou a botar a mão na cabeça quando ele percebeu agora a etimologia da palavra sacolé. Finalmente o mundo fez sentido, né? Como é o nome do cara que vai ao cinema? Espectador? Otário. Muitos casos, otário. Eu tive que levar o carro na revisão. Só que a merda da revisão só dá pra ser feita na Barra da Tijuca. Na verdade, ali na berola da Cidade de Deus. Eu saí de Botafogo de ônibus 3 horas da tarde. 5:15 eu estava parado na frente, no final da barra, quando você vira à direita pra pegar Ayrton Senna. Eu demorei 2:15 pra chegar até ali de ônibus. Tinha que pegar o carro às 5:30. Eu cheguei na concessionária às 6:10. Por quê? Porque eu fui andando lá da Praia da Barra até a beira da Cidade de Deus

Porque não tinha videocassete. É. E você, era, você criança, recente, adolescente, você não ia no cinema pornô, né? Exato, né, cara? Assim, eu, na verdade, nunca fui e espero que eles explodam todos, cara. Porque eu acho o fim do mundo, o fim do mundo, cara, você ir pra um cinema com fragrância de água sanitária. Nossa. Aquele chão grudento. O jornal é cortesia na entrada. Pra quem nunca foi, você tá descrevendo com detalhes? Procura por Rabbit Survivor que você encontra. Ela abraçou a causa, assim, sabe? A missão de vida dela hoje é alertar as pessoas do perigo da raiva. Mas ela ficou mega sequelada? Ela fala, assim, meio esquisito, mas, cara, você tem que prestar muita atenção. Mas não hoje... afetou o cérebro dela, então, pelo visto. Ela teve problema motor e tudo mais, mas ela conseguiu, né? Até que foram anos e anos de reabilitação também, né? E o cérebro é muito plástico, né? O cérebro, ele consegue se recuperar, né? Calma aí, como é que se escreve raiva em inglês? Porque eu botei Rabbit Survivor e eu tô vendo um monte de rabino sobrevivendo ao local. É, é. Eu comprei uma historinha da cigarra e da formiga moderna pro Almôndega. Na nossa época, a cigarra era tida como uma vagabunda que não queria nada com nada e a formiga era trabalhadeira. Na versão do Almôndega, a formiga no final, quando tá inverno e não deixa a cigarra entrar, a cigarra fala, pô, formiga, se não fosse eu, a minha canção, você não teria tido toda aquela empolgação. Buxa, isso aí, isso é uma revisão comunista dessa porra. Não, cara, mas isso é óbvio. Cara, quando eu tô... A gente tá embalando aqui na Nerd Office, a música que empolga a gente, é a música que te dá força, que te deixa alegre. Então faz o seguinte, manda a cigarra gravar um disco e vem ajudar a empacotar. A galera que tá dirigindo, que tá indo trabalhar, escuta Nerdcast, fica contente. Você é só a cigarra. Você então, nós somos a cigarra. Mas a gente não fica aqui só cantando, não. A gente trabalha em outras coisas. É, a cigarra, não, a é cigarra só queria gravar podcast e ficar deitado o dia inteiro. É, verdade. A cigarra não, não era, era um caraca, a cigarra era uma vagabunda. Cara, essa releitura é muito escrota, não, cara. Não, mas a cigarra são os artistas, é a música, é, entendeu? É alegria. É alegria, é alegria. Porra, a vida da formiga era uma merda, gente. Tá vendo? Olha, olha como a história prostituiu a realidade. A formiga trabalhadora, a vida dela era uma merda. Era uma merda. Você tem que ser um hippie maluco que no final vai dar tudo certo. Não, cara. Não, a cigarra animou ela, você sacou? Animou ela, cara. Ah, claro, não, aquela não, música não. Maneira da cigarra. Então, peraí, a cigarra peraí, devia peraí. Cobrar com o ver artístico e depois ainda foi pedir comida pro cara. É exatamente por isso que eu acho que daqui a uns 10, 10 não, mas daqui a uns 15 anos vai ser foda pra essa geração de hoje. Porque exatamente essa geração de hoje tá pensando que a cigarra no final deu tudo bem, bababá, bibibi, bababó. Porra, um conto de fada não é um cautionary tale? Não é um conto exatamente pra mostrar, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo? Dá merda, é exato. É, exato, é. Aí você pega o troço que tem uma função e muda, você tá dizendo que quem estuda, quem corre atrás, quem faz por onde é um babaca. Que o legal é ficar na porra da praia fumando maconha com 13 anos de idade. Não, a cigarra era cantora, porra, vai. A cigarra era cantora. Fode, né? Era cantora. Era, vai. Porra, era cantora. Ah, tá. Então, peraí, vamos fazer um raciocínio aqui. Não tem cigarra, tá? A formiga ia ficar lá fudida, falando, não tem cigarra, não posso trabalhar. Ela ia trabalhar boring. Porra, não tem cigarra, eu vou morrer. A formiga falava pra cigarra, para, larga essa porra, vem trabalhar, seu filho da puta. Não, tá tudo certo aqui. Peixe é muito bom, mas eu acho que o peixe sempre deixa uma sensação assim de tá bom, e aí, qual é agora o prato principal? É, exatamente. Rapidinho tu tá com fome de novo. Eu só tô satisfeito quando eu tenho dificuldade de levantar da cadeira. A comida, tem que pesar. O peixe não vai te proporcionar não isso. Vai, não vai, não então, vai, então, é verdade. Você tem que comer um peixe, depois você come um pudim inteiro, aí você... É que essa é a maneira errada de comer. É. Não me venha querer botar regra

Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.